Meu irmão, eu convido você a derramar o coração na presença do Senhor nesse momento. Eu resgatei esta gravação de 1998 e fiquei tremendamente abençoado ao ouvir algo dado por Deus há alguns anos atrás, mas tão intenso, tão vivo, tão real, tão atual, mesmo com alguns defeitos e algumas dificuldades das limitações de gravação na época. Eu resolvi publicar este material, porque eu sei que assim como o Senhor falou ao meu coração, falou ao coração da igreja naqueles dias e ministrou ao meu coração novamente hoje ao ouvir esta gravação, assim Deus fará com você também. Eu creio que a ministração dessa palavra trará crescimento para a sua vida. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida. Pai, nós estamos juntos, declarando em teu nome a ação da tua palavra sobre a nossa vida. Nós queremos ser esta noiva perfumada que se apresenta no jardim para o encontro com o noivo. Espírito Santo, o Senhor é poderoso para suprir todas as necessidades. O Senhor é poderoso para cobrir todas as falhas, os defeitos e as minhas limitações ao ministrar esta palavra. O Senhor é poderoso para cobrir tudo isso e trazer uma unção poderosa sobre todos aqueles que estão ouvindo neste momento, fazendo-nos mais maduros, fazendo-nos crescer na tua presença, mais fortalecidos, mais esclarecidos como teus servos, para o louvor da tua glória, para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Toca a vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo nesse momento, e em nome do Senhor nós repreendemos toda seta maligna, todo bloqueio maligno que nos impede de caminhar crescendo na tua presença e frutificando em abundância para a tua glória. E em nome do Senhor nós profetizamos um crescimento, uma vida cada dia mais no teu altar. Nós profetizamos a nossa caminhada melhorada na tua presença, em nome de Jesus. Ministérios das igrejas locais, vidas, ó Pai, adoradores, levitas, tocadores do Senhor, cantores do Senhor, se consagrando mais, buscando-te mais para a glória do teu nome. Assim cremos, Senhor. Assim oramos, te pedindo e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém.